certa forma, cure as nossas feridas, fechando lacunas que impedem o avanço. Os barcos vão locais em meio ao caos. Nossos laços são maiores do que demonstram. Cavalo alado, rumo à esperança, aonde adormece o sol na nova terra. Aonde adormece o sol na nova terra. Portanto, avance, alcance o céu, as estrelas, acredite, enfim, que pela manhã um novo sol nascerá.